após a morte de Josué, o povo clamou ao Senhor: quem irá à luta, ó Deus, para conquistar tua dor? Judá se levantou com a força de um leão. O Senhor deu a terra na palma da sua mão. Canta, ó Israel, a vitória. O Senhor é nosso guia. Nas batalhas da história, Ele traz a alegria. Ajuda, avante em fé. A terra é nossa, amém. Com coragem, Senhor, conquistaremos também. Em Bezeque lutaram, 10 mil caíram ao chão. Adoni-Bezeque fugiu, mas o Senhor é a salvação. Na cidade de Jerusalém, o povo uniu-se em louvor. Com espada e fervor, fizemos a tua obra, Senhor. Canta, ó Israel, a vitória. O Senhor é nosso guia. Nas batalhas da história, Ele traz a alegria. Ajuda, avante em fé. A terra é nossa, amém. Com coragem em ti, Senhor, conquistaremos também. E se as montanhas se erguerem, e se o vale nos apertar, em ti, Senhor, confiamos. Teus planos vão se realizar. Como o Caleb.